Salvador, boa noite, gol 1884. Gol 1884, tá autorizado o táxi, Alfa Juliette, gate 9. Juliette pro 9, gol 1884. Salvador, boa noite, azul 4070, informação Victor, chegada Mari, cruzando 235, parou no 50. Azul 4070, acionando a identificação, detectado nível de voo 060, voando na fila de ITAP. Identificou, desce ao 060, pro direto ITAP, azul 4070. A vista nacional da pista 90, Juliette 6728. O 6728 completa a chamada torre 186. 86, obrigado, boa noite. Salvador, objeto 6728, boa noite, a final da pista 90, avistado. 6728, cheque o trem, pouso autorizado 90, 150 graus, 89. Bem, checado, ali de pouso, pista 90, objeto 6728. Romeu, Quindy, confirma o estúdio. Papá Romeu, Romeu, é Quindy, confirma o estúdio. Sua FSL está autorizada no nível 080, irá ultrapassar um tráfego a 12 horas, 1 milhas. Mantendo o nível de voo 070. A gente autorizou 080 para o 4070, está ciente do tráfego, não tem visual nem notificação de 4070. Após a ultrapassagem será autorizado descido até 2000. Está aguardando. Será ultrapassado por um Eco 190 à sua esquerda. Uhum. 2197, chame agora o centro Recife, 1251, na alterna 133, sinal 25. 251, 13325, 131197, boa noite. Boa noite, pessoal. Tucan 3662, acionando a identificação, desça para o nível de voo 060, chegada a Mari. Mari 060, 3662. Web 6728, boa noite, tá ali o táxi Alfa e Juliette, o gate é o 4. Alfa Juliette pro 4, 6728. Romeu Eco-India. Qual é a autorização? Brasília, gente da UIS. Ok, só um instante para cópia, igual no 63. Ok. Desuno, vai direto dono. Está autorizado a final ILS, é posto estabilizado. Desce para 2000, voando direto Duna. Ajustado 1021, autorizado o procedimento, chama estabilizado, azul 4070. Controle, UTAN 3662. Prossiga. O ideal pra gente seria voar ETAP, então na nossa direita tem alguns pequenos cômodos, bem na perspectiva da chegada. Vou direto ETAP, estamos em 2002. Obrigado. 3662 está reautorizado nível 070 inicialmente. 070. Prossiga. A rua do estado da PM, então, vai continuar prosseguindo. O Papa Romeu Romeco Índia desce para 3 mil pés, ajuste no 021, convém o pouso pistão no 017. Pistão no 0, é no 021, é o ajuste, autorizado 381. Sim. Então, 3662, você desce para 259. 2509, confirma. Autorizado nível 050 para 3662. Descendo 050 para 3662. 3606 está no 06 para pushback acionamento. A 3603, chame táxi. Chamar a táxi para 3603. Tucano 3, cópia. Copia. Autorizado, Brasília, 360 nível, via Pesolo 17. A decolagem é da 10, curva à direita, subida Arbor e após Arbor, Elefa. O controle é 120 decimal 8 e o transponder é 5407. Sente autorizado 360 para Brasília, via Pesolo 17, prossegue da pista 10 com curva à direita após Arbor, Elefa. 1208 controle, 5407 o transponder. Tá correto e chame pronto no portão 3, o gol no meio no 3. Vá. Solo 5256. 5256, 1 minuto para cópia. Aracaju, 190 aprovado, prepare a subida Puca. Estabilizou, azul 4070. Azul 4070, completa sua minha torre 118 decimal. 18.6, azul 4070. Romeo Quinn, destino 2000 pés, autorizado sinal INS, reporte estabilizado. 2000 pés, reportará estabilizado na LS, Romeo Quinn. Confirmação indicada. Mantemos 137 indicado, Romeo Quinn. Forte baixado checado, 150 com 10. Reportará. Deve seguir um tráfego 12 horas a 13 milhas mesmo rumo, mantendo 137 de ground. É um CIO 20. Tá 3.000 ajustado na 0. Tá no ajuste 3.662, tá? Ajuste 1021. Recoso 4070, visual copos. Pouso autorizado, no 20 graus, 15 nós. Livre pouso, pista no 0, azul 4070. A gente voou direto ao NDB Simbra para interceptar o localizador. Tá, solicita que a proa de Duna já está a 9 milhas. Tem que ter a condição de acelerar, se for o caso. Duna. Então, TGM 62, retoração para espaçamento de tráfego, voo proa 050, limitado pelo bloco. Decola no 0, curva esquerda, perfil da Puca, Jamo, após voo direto, 54, nomeia transponder, controle 120.8. Ok, ciente. Redução até 200 nós, proa 040, limite ao localizador, 13662. Já está mantendo 2058, boa informação. 3058, Datan, boa noite, aciona identificação, desce para 4000, altímetro 1021, chegada a margem. 4000, chegada a margem. autorizado na proa 040-3662. Gente, tá 3662, proa 040, redução 1 no 709. Pronto, 3662. Alinhar e manter o número. Alinhar e manter o número da 3603. 4070, solo 38, direito 1219. Direito, solo 1219, azul 4070. Solo Salvador Azul 4070, livrando na Fox. Ô, Duna, estabilizado, foi LS, Romeo Eco India. Gente, Papa Romeo, Romeo Eco India, completa aproximação LS, torre 1 no 8, decimal 612. 1 no 8, decimal 612, Romeo Eco India, boa. 3662, nesta proa, intercepta o lock, chama estabilizado, desça para 2000 pés. L21, 3662. 02, dono ajuste, a nossa descida para 2000. Vamos interceptar o localizador agora, senão não estaremos estabilizados. Completo LS, aeronave que o precede, pequeno porte, 8 milhas à frente do localizador. Tango 1398, está cruzando 215 para 170, aqui em Cauí. 7GOL 9398, identifique dessa 050, chegada a Mari. 050, chegada a Mari, 392. O 3858 da TAM, autorizado Duna da presente. Duna, 3858. Viemos desce para 4000, 1021. 4000. Eco India, continua a aproximação, aguarda que está livre. Tá aguardando, tem que estar livre, não, Eco India, está estabilizado, tem ali. Zero, 3 tem livre decolagem, 120 graus, 15 nós. Livre decolagem, tá 3603. Ah, passou o Spyron, com o Romeo Eco India, trem fixo. Continue e aguarda a pista livre. Aproximação, aguardando ainda. Boa, autonomia de 3.43, alterna com fim. Santo Rei, 558, desce para 2000, 1021. 2000. Gol no 398, reautorizado para 3000 com 1021. Sim, 1021 para 3000, 398. Eco India, livre pouso 90, 20 graus, 15 nós. Livre pouso 90, Romeo Eco India, boa. Agora 612 de milhas externo e chama a torre 118-612. 18-6, até a volta, obrigado. Direto Duna, informe estabilizado no localizador. Autorizado aproximação LS. 3858. Autorizado LS, como é estabilizado? Controle Altan 3603. 3603, contato radar na decolagem, direto Leda Vigilância. Direto Leda Vigilância, tá 3603. Confirme quem chamou a torre? Tá, 3662, boa noite. Boa noite, continue a aproximação agora da pista livre, 3662. Na 3, curta. São Guarulhos. Sim, de Guarulhos, 360, só um minuto, prepare-se, vira Dael. Confirma, vai ser Dael, Leda Bridge? Afirmo. Obrigado. Direita 1219. Direita 219, Romeu Coimbra, boa. Alô, Salvador, Papá Romeu Coimbra, Coimbra, Coimbra, Coimbra, Coimbra, 1219. Tá, alô. 3662, tudo autorizado na 2 graus, 10 nós, chega 3. Copiei com eco, tá 3662, confirme. Pouso autorizado, 920 graus, 10 noite. Livre pouso, tá 3662, copiado. É, ingressando Alfa, Kilo, Pátio 3. Alfa, Kilo, Pátio 3, tá, terminação com transporte de carga, quer passageiro, viu? Ah, você quer que eu solicite transporte? Tem como fazer uma colimação aí? Eu só um minuto. Graças, já. Salvador Guarulhos, 360, volta com o Valplano, Twitter pro 096, prova até o Zulu, decola no zero, com a direita, transfida da Aéa Leida, após Leida voa bridge, anda certa aerovia. 54-10 transponder, controle 120.8. Bom, 885, autorizado 360, via rota do plano, perdulou no zero, pitch, perdulou no meia, PHZ, trivi, solda no zero, curva direita, Azael, Leda Brito, 5410, transponder, 20.8, o controle Salvador, 985, está na ponte 9. Chame quando pronto, puxa e chama. Chama. Puxa o acionamento 5216. Autorizado, trip, chame táxi. Chama no meio. T58, redução no 709, informe estabilizado. Já iniciou a redução, favor estabilizado, 358. T03, qual é o nível que passa? Vai passar o 110, solicito 360. inicialmente pelo 340, conforme autorizado. E aguarde transferência para o centro Recife. Aguarda, está 3603. DM62, boa noite, bem-vindo, prossiga via Alfa e mantenha sua Juliette, táxi lento, atento da Juliette. Passo 130 em subida, chamando centro Recife, na frequência 1251, boa noite. 251, obrigado, boa noite. O Gol no 398, agora reautorizado para 2000 e está livre ILS, como estabilizado. 2000, Alessina, atualizado ILS, reportará, 398. 98. 77 a bordo, 6 dezenas mais 7. 3,30 de autonomia, alternativa é Salvador. CLB, 67? 77, 6 dezenas mais 7. Copiado, trip 52 no meio, taxal, provado, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera 2,118.6, ajustado 1021, bom voo. Ok, nós temos já comprovado a parte principal, Índia e Alfa, ponto de espera. 1-0, 2-0, 2-0, 2-0, muito obrigado, um excelente